pensa nisso. Eu vou pensar. Setas. Pregador. Quem? Rei do povo. APC. Black Mouse. Fique firme. Eu sei, tô sacando. É a carne dos falsos MCs que está queimando. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Você não é bandido. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa. Falsos MCs realmente são blefes sem valor. Quando passo eles me olham com ódio e rancor. Porém, quando chega um bandidão, os blefes se abrem que nem flor. Oh, oh, pregador Luke chegou. E aí a chapa esquenta. Vixe, muita treta, Mr. Vixe, muita treta. Apavorando a Latina, Sul-América. Rima até de trás pra frente. Então, esses os exames feitamos luz à frente. Magnífico é Deus. Como pode alguns MCs serem ateus? Por acaso não foi o bom Deus, bom Deus, que o dom te deu? Mas você não escuta. Abre sua grande boca suja. Fala, fala, continua falando. Trata mal as damas, só que quer ser respeitado. Falso MC, mal amado. Por isso que vive de chapéu enfeitado. Yeah, boy. Coitadinho, foi chifrado. Enquanto isso, numa festa qualquer na periferia. Lá fora no baile ficou mano que não pôde entrar. Faltou R$2 pra inteirar um ingresso. Mas o falso MC fica possesso. Só deu show para quem pagou o ingresso. A vida não é nada, a grana é tudo para um blefe vagabundo negligente. Um falso MC incomoda muita gente. Um montão deles afunda o hip hop. Pensa nisso. Ok, ok, fenomenal. Ok, ok, fenomenal. Fenomenal. Todo louvor ao grande Jeová, Al-Habib Allah, Musa Al-Aswad, Luo, Yohana, Al-Mamadur. O engano dos blefs é confiar nos campos, achar que isso vai guardar. O meu acerto é confiar no grande Jeová. Azima, Azima. Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah, Al-Habib Allah. E aí, meu povo. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. MCs. Cocó, Moisés Negro. Dalma, Dalma. Blá, blá, blá, blá. Conheça Jesus, o Senhor, e me fez anos luz à frente. Anos luz à frente. Anos luz à frente. Anos luz à frente. Anos luz à frente. Anos luz à frente.